4299, observando o Bang na curtíssima, após a linha mantém. Qual é o posto do Bang? A linha autorizada, linha para ser 4249. 304, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída Gole, transição feita. Na Gole, eu fiz 360. Uno 888, solo agora, os 35, direita, 121, nesse mão 9, solo, a livrar, é bem-vindo. Levão 219, o gol no 888. Uno 25, decimal 1, alternando, 133, decimal 25. Decimal 1, 133, decimal, obrigado, o Tano 3663. O Papa Tango Zulu, Papa Sierra, já mantendo 2 mil pés? Papa Tango Zulu, Papa Sierra, o controle? O 4299, autorizado a decolagem, sem graça para 2. Autorizado a decolagem, seu 4299. Pousarei para o 4. Patango Zulu, Papa Serra, transmissão a cegas, sobrevoando o espaço aéreo Black Golf, mantendo a separação visual com solo, frequência livre para coordenação local. Sera 2733, estabilizado o localizador. O Sera 2733. Chama a torre 118, décima meia-dúzia. Chama a torre, 86. Você era DC-33, controle? É, escuta, prossiga. Vai efetuar mais um procedimento? Presença o KRBT, depois realizar um VOR para treinamento. Sempre. Equipe 5221, é o controle? Controlador, você era DC-33. Tango Zulu, Papa Sierra, tá bom? Informativo da aeronave? Papa Tango Zulu, Papa Sierra. Meio chamado. Papa Tango Zulu, Papa Sierra, é o 35221? Reporte passando o externo, 733, baixo travado. Reporte nave externo, baixo travado. Informa mesmo que ele está sobrevoando o espaço aéreo Class Golf, vai manter separação visual com o solo e frequência livre para correlação com os tráfegos locais. Passo 4 Golf aí. Espaço aéreo Class Golf vai manter separação visual com o solo e frequência livre para coordenação local. Controle, o azul 4299 está na sua escuta, passando 2500. Azul 4229, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após Leira, direto Pride. 360 após Leira, depois direto Pride, azul 4299. Papatango, Zulu, Papa Serra, é o 35220? Ok, controle, informa que está sobrevoando esse espaço 4 Golf. A separação sua conta visual com o solo, tá ok? A frequência livre para a coordenação local. 03 é portão, pátio principal. Ok, do 3, pátio principal. Está presente? Autorizado, direto da El. Autorizado, direto da El, azul 4299. 35221, grato pela ponte. Ok, 5221. Imediato, 5111, 1014, lá de 5121. Salvador, janela 63 do 1, puxa acionamento no 01. 6311, coordenação equipe de solo assim que o banho da Gol à sua esquerda estacionar no 03, está livre seu puxo no 01, reporte táxi. Coordenação após o gol parar no 3, todos os puxos e acionamento no táxi, o Xanem 3, 11. Solo, bom dia, Papa Romeu, Mike, acolhido. Confirmando no copy. Papa Romeu, Mike, acolhido. Mike, acolhido, confirme a intenção é Manati ou o local? É Manati, senhor. Pronto para a cópia? Positivo. Papa Romeu, Mike Covid, Salvador Manati, mil pés, decolagem no 7, primeira direita, corredor Axé. 0125 é o padrão, transponder, 198 é o controle. Papa Romeu, Mike Covid, mil pés, estou no 7, curva direita, corredor Axé, transponder 0125, controle 19, decimal 8, torre 18, decimal 6, Mike Covid. Confirme o PB? 07, senhor. 07 a bordo para acionamento táxi à torre. 108.6 é bom voo. A torre, 108.6 é mais de 9. 3304. O Força Aérea 2733, autorizado toque arremetida na 10. 100 graus com 13. 2733, livre toque arremetida. Trip 5221, autorizado, direto conquista. Autorizado, conquista, 5221. Eco Mike Serra, atingiu 040. Papa Romeu, Eco Mike Serra, autorizado, final do procedimento elétrico, sua pista no 0, desça para 2 pés, altímetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Autorizado 2000 e o final, chama estabilizado, Eco Mike Serra. Trip 5221, chama agora o Centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, tem um bom voo. Ok, 125, 133, 25, 221. O Webjet 5811 decolado, está cruzando 2000 na sua escuta na Tael. Web 5811 na escuta? 04, chama agora o Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 360, controle secundária? Lamento. 388, obrigado, bom dia. Silvio Operante, 3859. Tá livre, report táxi. Report táxi, tá 3859. Entra ataque, 3859. 5055, toca lá. Serra 2733, estou com a remeta agora os 43. Acena para 2000 pés, mantendo o eixo da 10 e 3 tiro para o controle, 1098. Para procedimento agora, VR. 733, vai manter a reta até 2000 pés, chama o controle 1098. Contáxi, o Xanem 63, 101 a bordo, 4 horas, até na Galeão. 101 no 4 horas, Galeão. Voa na proa 065, limite 15 milhas nessa proa. Aguardando autorização para o procedimento VR. 333 subindo para 3000, vai da proa 065, aguardando autorização para o procedimento. Localizador, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, torre 118, decimal 612. 18612, obrigado, bom dia. O objeto 5811, contato radar, 5 milhas, sul, Salvador. Dando ponto de espera. Sente o 5811. Sobe ao nível 340 na saída da EL, após letra direto BDEV. Pós-Leda, direto BDEV, conforme autorizado, 589. Oi, Leo, 2733, voltando. Qual será o procedimento do VR para o 2733? Confirmo, não foi copiado. A questão é só qual será, qual dos VR será para o 2733? Qual solicitado? Aguarde aqui um segundo. VRDB Yankee, da Santa 10. Que na final. Autorizado para base pela direita da 17, chama na final, é como é que se arma. É atenção, 030 aguardando autorização para prosseguir para o procedimento. Oi. 2733 mantendo a prosseguindo para 3000. Salvador, bom dia, voo 1982, informação Lima. Aguardo. O Força Aérea 2733 está autorizado o procedimento VRDME Yankee, pista no zero com curva pela direita. 2733, aprova R, curva pela direita. Como é que se erra, pouso autorizado 1790 com 11. Pouso autorizado para como é que se erra na 1790. Desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 013. 050 na Mari, com 1013, voo 1982. Uno 25, décima 1, alterna 133, décima 25. 251 e confirma 3325. Afirmo, 1251, 13325 a secundária. 4299. Que Alfa, no ponto espera 2186. O altímetro no 0 no 3. 3259. Oxanã 6311 irá manter o ponto alinhado, aguardando instruções para iniciar devido a um tráfego da Força Aérea que está realizando procedimentos aqui em VOR e vai interceptar se VOR em Salvador. E a gente está aguardando apenas a liberação do controle, ok? Objeto 5811, chama agora o centro Recife. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Secundária 3325, primária 251, com o centro Recife. 111. Correto. Mike Sierra, solo agora os 48, vai para 5? Sim, Matinho, a cadeira está. Pode prosseguir então, parte 5, o Mike Sierra com backtrack, reporta pista livre. Vai prosseguir para estar e reporta pista livre, Mike Sierra. Afasta e prossegue para o final do procedimento. Vai ser autorizado afastamento. Em Maceió? Afirmativo, pronto para cópia? Tempo 03, voo local Salvador-Salvador, toca remetida em Maceió, o nível autorizado é o 210, decolagem da 10, primeira curva esquerda, pedido de saída Pucca, transição Caju, Golf 677 a rota até Maceió, e após toca remetida, regresso a Salvador. 5021 no transponder, 198 o controle, Olimpo 03. afastamento. Certo. 11 livre decolagem, 5-12. Tiago, me atrasou. Correto, depois quando pronto para o táxi, Pátio Militar, Olimpo 03. Reporta linha de ponto na 17, o Michael Whitton. Tá, 11, Oxané, decolado 251, controle 198, transfere morro. 198, crepe. Salvador 338, 59, ponto de espera, dono zero, pronto. Esse inicialmente mantém o ponto de espera. Mantendo 38, pronto. Colagem, suba o nível 300 na saída da EL, após letra direto BDEV. 300 após letra BDEV, possibilidade de voar direto da EL? Autorizado. Pronto, 97, Mike Aceto. 59, ali mantém a 10. Ali mantém, cabeceira 10, 3259. Gol 1982, desça para 3000 pés, altímetro 10, 13. 3000 com 1013, gol 982. A decolagem, Eco Vitor, vento 90 com 14. Atualizando a decolagem de Mercado. Sempre reporte visual com a pista. Portanto. 5-9, livre decolagem, 90 com 13. Autorizado decolagem, capoeira 1-0, 3-8, 5-9. Vitor, decolado agora o 5-2, vai ingressar no axé, controle 19-8, transfere, bom voo. Axé, transfere, 19-8, tá. Controle, o Papa Romeu, Mike, Cuveto, Salvador, Manati, o Nadeu, pé direto. Papa Romeu, Mike, Cuveto, mantém condições usuais, 500 pés autorizado direto Manati, reporte livrando a CTR. E direto Manati, solicita 1.000 pés. Autorizado, altímetro 1013 em Salvador. Nadeu, pé, reportará livrando a CTR, direto. 0733, na aproximação final, tá visão. Torre, 118, decimal meia dúzia. Para a torre do SUBER, a coordenação faz para que a emitida solicite um novo INS. Certo. Salvador, Sostera 2733. 3259, decolada agora em Salvador. Ao 54, controle 119, decimal 8, transfere, então 3259. 3259, bom dia, 198. Sua pista no zero, desça para 2000 pés, altímetro no zero, no 3, reporte estabilizado. 2000 com 1013, reportará estabilizado antes do gol 982. Referência, repetida. Dael Leda, passa 2200 na sua escuta. Tá, 3859, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na série Dael, após Leda, direto Sagaz. Ok, após Leda, direto Sagaz, está efetuando Dael Leda, 340, ascensão. Estamos com referência, vê a possibilidade de voar Leda, está presente? Autorizado. Graças, vai voar Leda, Sagaz, 3859. Controle, Gol 982, fazendo desvio à direita. Após desvio autorizado, Duna, reporta estabilizado. Após desvio, Duna, reportará estabilizado, Gol 1982. Controle, Salvador, bom dia, Tripe 54 no 400 da Lima. Tripe 54 no 4, controle, Salvador, acione a identificação. Desça para 3000 pés na chegada Mare, altímetro 1013. Controle, Salvador, papel 354 no 4. Salvador, trip 5414. Trip 5414, confirme como recebe o controle? Agora 5x5. Sim. Desça para 3 mil pés na chegada Mare, ajuste de altímetro no 013. Para 3 mil pés, chegada Mare, com ajuste no 013, trip 5414. Saia 2733, tocou em Meteu 57, presente voa, suba para 2000 pés, 198 até a volta. Suba para 2000, 198 até a volta. Saia 2733. 2733, suba ao nível 030, vetora. Vai subir no perfil da saída pública, ao nível 030, aguardando vetoração para final do procedimento ILS X-Ray. 2733, perfil da saída pública, subindo para 030. Estabilizado, Gol 982. Passando externo, agora a torre 118, 162, tem um bom pouso. 786, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1982. 1982 da Gol, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus com 15 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1982. Zero 2733, retoração para o final do procedimento que é com seu no zero, esquerda, proa 300, limite 1 no 5 milhas na proa. Esquerda 300, limitado por 15. Trip 5414, autorizada final do procedimento que é com seu no zero, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray. Então no zero, vai reportar estabilizado, trip 5414. Siga o 7203. Se autorizado, na hotel chama torre 1186, confirme pra B. 1-1, ciente. Chama a torre, em 1-1-8, nesse momento. Positivo, chama a torre. Frequência livre, Mike Coveto, reporte no regresso. O centro, chama a M3 do nono. Afirmo, chama o centro, Recife, 1-2-5, décima 1, alterna 1-3-3, décima 2-5, bom voo. 251-3325, Xenema 3 do Nuno. São 3859, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325, são 3259. Oito dois no solo 02, libera direito, solo 219. Salvador, bom dia, Olímpio 03, para cruzamento da pista 1-0. Pode ingressar à direita via pista, reporte LED pronto para decolagem, Olímpio 03. Estou com tráfego ainda aproximadamente a 7 minutos para o pouso. Alfa, Kilo, parte 3, parte 1, portão 04, gol 982.